Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos escuta, o disco do dia de hoje traz um álbum clássico da nossa MPB. Trata-se de Domingo, de Caetano Veloso e Gal Costa. Esse álbum merece, na verdade, dois programas. Vamos à primeira parte e começamos com um clássico de Caetano Veloso, Coração Vagabundo. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um vagabundo quer guardar o mundo em mim. Esse foi o disco de estreia de Gal Costa e de Caetano Veloso. Vamos ouvir Um Dia, uma das primeiras composições de Caetano Veloso. Como um dia numa festa, realçadas amanhã, luz de sol, janela aberta, festa e verde o teu olhar. Pede a venca na janela, brisa verde verdejar. Vê se alegra tudo agora, vê se para de chorar. Abre os olhos, mostra o riso, quero, careço, preciso de ver você se alegrar. Eu não estou indo me embora, tô só preparando a hora de voltar. Domingo, a faixa título, mais uma música de Caetano Veloso no álbum do mesmo título. Roda, toda gente roda, ao redor dessa tarde essa praça é formosa e a rosa pousada no meio da roda. No meio da tarde de um imenso jardim, rosa não espera por mim. Rosa, menina pousada, não espera por nada, não espera por mim. Roda, toda gente roda ao redor desta praça, esta tarde está morta. E a rosa coitada na praça, na porta, na sala, na tarde do mesmo jardim. Que dia espera por mim? Nova, perdida, calada, não há madrugada esperando por mim. Nova, perdida, calada, não há madrugada esperando por mim. Caetano Veloso, com sua modéstia habitual, escreve em 1967, no encarte do disco. Eu gosto muito de cantar, mas jamais consegui gostar muito de cantar minhas composições. Um velho baião, uma canção antiga, o último samba de um amigo, isso é bom de cantar. Uma música que eu mesmo tenha inventado me parece informe pela proximidade e eu desconfio de tudo que escrevi. Vamos ouvir então uma música de outro compositor, no disco Domingo, de Gal Costa e Caetano Veloso. Trata-se de Candeias, de Edu Lobo. Ainda hoje vou-me embora pra Candeias. Ainda hoje, meu amor, eu vou voltar. Terra nova, nem saudade vou levando. Pelo contrário, pouca história pra contar. Quero ver a lua vindo.